Westside. DJ Anderson, a Kobe, por um mim, esse é o time. Chegou fim de semana, dia de dar um rolê. Por umas horas desfrutar o que a vida pode oferecer. Lua cheia ilumina, transmite a alegria. A noite tá da hora, é seu clima que contagia. Cada um de nós sabe o objetivo que nos guia. Sentido a esquina, uma festa que alucina. Encontro dos amigos, troca de informação. Alguns da tranquila, outra traz uma paixão. Gente humilde, gente fina, que os prazeres da vida vivenciam. Si, som que motiva, fortifica a autoestima. Dá o tempo de pensar nas coisas que ainda vão chegar. Vão trocar, vão passar. Vou mudar de lugar, então beleza, tranquilo. Na noite são vários pigos pra poder apreciar. Também fazer novos amigos e com as amigas. Sempre estou rindo nesse fim de semana maluco. Como sempre, se divertindo, uns preferem dançar. Outros só conversar, uns estão por beber. E vários querem fumar, muitos querem sair. E poucos querem ficar, então se liga que meu, que logo já vai passar. Fim de semana chegou e eu vou sair na moral. Vou fazer um rolê pra levantar meu astral. Com os amigos sozinho, vou a natural. Pela noite no Brasil, sul capital. Fim de semana chegou e eu vou sair na moral. Vou fazer um rolê pra levantar meu astral. Com os amigos sozinho, vou a natural. Pela noite do Brasil, sul capital. Os 5 dias úteis já passaram. Os dias esperados agora começaram. Como é bom dizer, até segunda-feira. Em plena sexta, depois a sétima primeira que são dias de colher, prazer, fazer, lazer, trazer a paz. As feiras são feitas de trampo, suor. O fim de semana traz famílias e amigos ao redor. Pra churrascada, bebida gelada. Depois do que está de lotar a arquibancada. A noite nos espera, festa, show. Kurumi, a Kobe e DJ Anderson. Pra comemorar agora o nosso fim de. Levanta os copos pra cima e aquele brinde. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Acompanhado ou sozinho. Semana chegou e eu vou sair na moral. Vou fazer um rolê pra levantar meu astral. Com os amigos sozinho, vou a natural. Pela noite do Brasil, sul capital. Fim de semana chegou e eu vou sair na moral. Vou fazer um rolê pra levantar meu astral. Com os amigos sozinho, vou a natural. Pela noite do Brasil, sul capital. Acompanhado ou sozinho. Oxalá, oxalá, oxalá, oxalá iluminando sempre meu caminho.